sofrer. E não sei por qual razão você está assim. Eu só sei que uma lágrima tem preço para Deus. Vai em frente, tenhas fé, não é o fim. Essas pedras que atiram em você, dá pra entender porque é Deus te usando, meu irmão. Não se atira pedra em árvore sem frutos por aí. Eu conheço essa questão. Deus escolhe, Deus separa, é Deus quem usa. E os invejosos sempre vão se levantar com mentiras, com afrontas, te acusam. Mesmo assim, Deus não desiste de te usar. Desiste de te usar. Não se deixe abater com a timidez. Essa intrepidez do mal não quebra a tua fé. O céu conta com você. Quem é profeta sofre assim, mas Deus escolhe pra usar. Quem é profeta só